A festa vai começar agora. A festa vai começar agora. Tá tomando! Sejam bem-vindos ao Super Pop Live. Sejam bem-vindos. Quem tá feliz aí do meu lado, bota a mãozinha pra cima, galera, todo mundo! Quem tá feliz, o Pimenta doce aí, galera! Jogue a mãozinha pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro! Joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda, joga pro lado, pro outro! E quem sabe canta aí! Vai, do! Simbora! Hey! Simbora! Ó, oh, tá quase bom, tá quase bom. Dá pra ser mais alto. Volume da patroa, Preta Produções. Quem sabe canta aí. Simbora, hey! Simbora. Simbora, simbora. Quem é que tá solteiro aí? Simbora, simbora, hey! Simbora. Simbora. Simbora! Quem tá tomando muita cachaça aí, dá um grito, grito! Iremos viver algo monstruoso. Uma estrutura de som, luz e pirotécnica nunca vista antes. Vai estremecer o bloco Sensação do Pará. Vai estremecer o bloco Sensação do Pará. Bloco Pimenta Doce de São Miguel do Guamá. A festa vai começar agora. Na moral, na moral, na moral, quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Faz o seguinte, bota as duas, bota as duas, bota as duas, as duas, as duas mãozinhas pra cima. Quem é do Paysandu? Quem é do Papão? Dá um grito aí, galera. Quem é do Leão? Dá um grito aí, galera. Joga a mãozinha, bota pra cima. Joga a mãozinha, bota pra cima. Joga a mãozinha, bota pra cima. Joga a mãozinha, bate pra cima. E doida! E doida! E doida! E aí, Pimenta Doce? E aí, Preta Produções? Sai do chão! Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Sei que tem torcedor do Flamengo aí no meio. Quem torce pro Flamengo, bate na palma da mão aí. Bate na palma da mão quem torce pro Flamengo aí. Nego. Quem é que torce pro Corinthians também? Bate na palma da mão quem tá solteira aí no meio. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem é que já tá no modo Fábio Assunção aí no meio? Dá um grito também. Bate. Quem tá tomando muita cachaça aí? Bate na palma da mão. Tchá, tchá. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Falou, meu amigo preto de São Miguel. Parabéns, preto. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Quem tá bebendo desde sexta-feira também? E doida! E doida! E doida! Levanta a mão todo mundo! Eu só quero é ser feliz. E poder me orgulhar. E bota a mão pra cima que o bagulho vai doidar. Quem tá doidão já aí no meio, quem tá bebendo desde sexta-feira, joga a mãozinha pra cima joga a mãozinha pra cima e diz assim: ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Quem tá solteiro, joga a mãozinha, joga pro lado! Quem tá solteiro, joga a mãozinha, joga pro outro! Quem tá solteiro aí no Black, o Pimenta Doce, galera! Os irmãos Pop tá no circuito. Todo mundo assim, hey, hey, hey, hey. Joga pra cima, joga todo mundo, joga todo mundo, joga todo mundo. Todos os canhões, canhões, artilharia. Fogo Pimenta! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na... Eita! Epa! Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Quem é que vai dormir só meio-dia lá pras 3 horas da tarde também? Bota a mão pra cima! Quem é que já tá tomando muita cerveja aí no meio também? Bota pra cima! O bagulho tá meio grande! Edmilson, chega aqui próximo do palco, Edmilson! Junto com o Preto! Hoje é aniversário dele! E o bagulho tá mil graus! Joga! Todo mundo! Tá bonito! Pimenta doce! Pimenta doce! Pimenta doce! Pimenta doce! Joga! Joga! Joga! Joga! Joga! Bate na palma da mão, todo mundo! Bate na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Que não tem hora pra chegar em casa, grita aê! Bane da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Bora, mortadela! Aqui nasce, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de fuder. Eu te deixo esse cara, te levo meu que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem é do Placo Pimenta Doce aí? Joga as duas mãozinhas pra cima. Eu falei duas, não falei uma. Bota a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Vai. Peraí, quem ama essa aparelhagem? Bota a mãozinha pra cima, todo mundo, e começa a bater. Bate, bate, bate, bate, ó. Bate na palma da mão! Palma da mão, todo mundo! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate! Vem comigo! Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and spin the house. Get up and scream and shout. Say hey, hey, and shout. Say hey, hey, and shout. Say hey, hey, and shout. Say hey, hey, and shout. Say hey, hey, and shout. Say hey, hey, and shout. Uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas. Olha o Chocó! Vamos fazer. Bora Chocó, bora Chocó! No sapatinho, cai na água, capivara também, Henrique, tá no patrocínio! Falou, David! Olha o meu patrão Nilson Bala, já tá no circuito aí! Fala comigo, Nilson! Fala, fala, fala, Tomite! Qual é o circuito? Vai no máximo! Vem cá, vem cá! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Pra cima, meu parceiro Ítalo Ponoski. Primeira dama tá na área também, sua maninha Sibeli. Tá tudo lindo. Tá ou não tá? Fala pra mim. Sim, sim, sim. E doida tudo! Fazer chover em cima deles. Mais pólvora! Lá vai! Tá faltando amor. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando sentimento. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Obrigado, Dadabe! Tamo junto, meu parceiro! Estúdio TI Produções. TI Produções. Que não tem hora pra chegar em casa aí. Só que não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! E aí, Nego Mixer? Vou te apresentar a revi do Tom Mix primeiro. Tu já sabe qual é. Tom Mix, executando as melhores. Olha o Henrique do posto. Vai, Galanguinho. Vai, Anderson de Parago, Minas, agora. Vieram de Parago, Minas, pra curtir o som deles. Águia de fogo, pop som. Vamos dar cinco. Vem novinha, não se apega. Toma, toma uma picada. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Rave do Tom Mix, hoje eu vou curtir. Pode vir! Música bacana, hein? Pensa numa música bonita. Te liga, vai. Te liga, vai. O Anderson GDM, o Eduardo, toda a galera da moto, tá no circuito. Epa! Deputado Careca também tá aí na área comigo, é o meu deputado. Fala o cabeção do quiosque. Todo mundo, mundo, que uma mulher pode dar, eu te dei. Nunca deixei faltar, então ou você me assustou. O aniversário do Matheus Guerreiro, o Leonan Cardeiro, Léo Pirateiro, pra todo mundo. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. as novinhas doida na rave do Tomix. As novinhas doida na rave do Tomix, na rave do Tomix. Ela tá solta de tanto que ele prendeu aquela boca. Mano Neto Bala, fala Josinho! Deixa ela de boa pra dançar na pista. Choque de São Miguel, alô primo Choque! Alô Joãozinho, teu bem tá na área, bora João! Oi, DJ Lohan que tá tocando. Agora ela ajuda, pô! Ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. Vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. Vale de um assalto pico, vale de um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nada da nossa tropa. É o 5-7 de xoxó da nossa tropa. É o 5-7 de xoxó da nossa tropa. Junipinho, Jéssica Brito, bora de lá de Garapé Açu. Tu vem da área. Alô, meu amigo Frank Rezende. Deputado careca tá no bagulho doido. Obrigado, maninho. Minha amiga Luana, Lauana, Elisa, Dani e a Lígia. A melhor produção em áudio. Alô, Coxinha Pop, alô, Nilson Bala também daqui. Mas ela quer o seu governo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu governo, ela quer o seu governo. Pô, no rei do peixe. E a primeira dama. Na minha cara, então vou ter que... Obrigado, Juninho, também lá de Irituia. Pega, DJ Luiz. Também tá aí com... Bora, DJ. Agora eu quero ver a galera aqui, hein? Tô! MC Gabriel Cris! Qual é a parada, mano? Hoje... Senta, puxa, vem do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapada, vai voltar depois. Olha a morta que tá aqui comigo, empresário gordo. Toma, toma. Do Lava Jato Pressão, gerente capa também. Toma, toma. De novo! Peraí, peraí. Kevin! Vem aqui, mano. Eu quero só o torcedor do Remo cantando. Vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai ser o da torcida também, maninho. Torcedor do Passando Presente tem aí? Tem, tem, sim, sim. Então canta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. DJ Lucinho! Toma. Obrigado, Dedê! O Dedê e a Juju também tá aí comigo, tá? Essa porra, se tiver. Alô, Carol! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta. Essa zorra! Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta. Muito obrigado, toda a galera. DJ Boca, lá de Ituia. Aniversário dele. Dia 27 de abril, com Pop Live do quilômetro, quilômetro 14 no campo do Palmeiras. Aniversário do DJ Boca. Valor da W do posto. Quem é que tem amigo feio aí no meio dá um grito. Quem tem amigo feio no carnaval aí? O carnaval já chegou aí. E mulher feio, eu vou pegar. Mulher bonita é o caralho. Eu quero a história pra contar. E aí, Vitor, dá um cheio aqui, rapidinho. O carnaval tá vindo aí. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. Aquela boca. DJ Fabrício da GDM. Tá. Falou Netinho Barão. Falou Paulo Doido. Boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes. Sinta a pressão do Águia. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Deu. Agora é tudo meu. Seu coração não faz pum-pum. Falou Boris. Agora ela só bate com bum-bum. Seu coração. Johnny Pio, Jessica Brito. E aí, mulher, qual é o som? Live. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Agora ela só bate com bum bum bum bum bum. Bora, Juninho, vai, Juninho, tuia. Bum bum bum bum bum bum. Joga pro alto. Bora, meu brother, vem comigo, vem. Bate com bum bum. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Vai, vai. Vem jogando, vem jogando. Joga pro alto, mulher. Denise quer. Hoje é aniversário do consagrado. Vai. Do respeitado. Vai. Vem jogando. Vai. Preto de São Miguel. Miguel. De tanto que ele prende. Parabéns, Maninho, felicidades. Deus. Que Deus te abençoe muito mais e lhe dê saúde. Você merece. Que nem eu, que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Toda a galera da Império Multimarcas. E aí, meu filho Riquelme do Passinho, qual é a parada, bebê? Fala aí, novinha, aí, novinha. Primeiramente. Ah. Eu vou te dar o papo, família, não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Ó, oh, não tem isso aqui, não. Ó, oh, levanta a mão e grita quem tem amiga bonita. Levanta a mão e grita quem tem amiga sincera. Sincera. Levanta a mão. Levanta e grita a mão só e quem grita. Tem amiga virgem. Virgem. Tá cheio de virgem aqui, hein? Segundamente, olha pra cara dele e canta. E aê, boca de... E terceiramente... Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Quem tem amigo mentiroso, dá um gritinho. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadinha. Alô, Sidney Martins. Equipe do Nosso Cabelo, alô, Michel Pop. Bate show de Nituia e a primeira dama. Obrigado, bate. Fica à vontade no fundo. Oi. Fica à vontade. Gabriel GDA também tá na área. Abraão Mix, alô Netinho, alô Paulinho. Paulinho Pirateiro. Alô, meu amigo Dan Silva. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica... Eduardo Show! Cada vez eu quero... Vitor! Gutierrez! Primeira dama, Eliane Santos! Parabéns, Guto Show! Show! José Alson, da 160! Railson! Alô de menor, alô coxinha pop, alô Jean! Papilanches! Cada vez eu quero... Um... É o seguinte, joga no alto todo mundo aí, joga no alto todo mundo aí, quem é que tá sofrendo de amor por alguém, grita aí galera, Quem gosta de putaria, grita aí, galera! Faz o seguinte, tem uma música aqui pra vocês cantarem. Bora ver se vocês sabem cantar mesmo essa música. Vai, Domingos, libera pra galera. Só na manha, só na manha. Tô fazendo amor com outra pessoa. Quem já foi iludido na vida vai cantar aí. Bora ver, bora ver. Vai sempre, sempre ter. O que o corpo faz, a alma perdoa. E tanta solidão quase me enlouqueceu. Quero ouvir vocês agora, pode ser? Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com tom de emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo só... Johnny Bill! Já se abriu! Que ilusão que eu criei. Nosso agente Boris também com eles aí! Meu amigo Jorginho! Ele é Kelly por ali! Nossa nutricionista preparou ele, preparou o Figueiredo pro carnaval todinho! Vem cá comigo, Jorginho, vem cá! Tiaguinho! Tocar pra quem tá sofrendo muito de amor. Essa aqui, ó. Canta aí. Olha só você, depois de me perder. E veja só você, que pena. Obrigado, Lacraia Levi, Bobo, Max e Darlan, Ratão. Obrigado, Railton. Vai. Tamo junto. Vou baixar o som pra vocês cantarem. Sabe, canta, vai. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu. Hoje sou eu. Meu amigo Bandite, esse faz parte da história da gente. Alô, Bandite. Eu vou baixar o som que eu quero ver o bloco Pimenta Doce. Quem sabe, canta. Você jogou. A responsa. Como pra cima, senhor? É. Nunca jogue fora a mão de ninguém. Você jogou. Minha louca! Que bonito. Me abrace forte. Não diga que eu vim. De joelhos peço fim. Pega fogo, Pimenta Doce! Coordenadora do bloco, minha amiga Kátia. Alô, Kátia, beijinho pra você. Alô, minha amiga Preta Produções. Preta Produções e Eventos. Toda a galera do bloco Ferro Furia. Alô, Nilson Bala. Alô, Preto de São Miguel. Toda a galera tá aqui com a gente, o Piaco, o Doido, o Ítalo Val, toda a galera tá no segundo. Super Pop! Extra pro mundo, entendeu? Me dá aqui comigo! O Extra que é responsável pela minha agenda aqui na região. É, como? Sabe quem tá com a gente aí? Quem, maninho? Meu amigo Nil, da Super VIP, pelo Nil! Ele também é Mandinha! Alô, Mandinha! Não pode deixar o negão livre nesse carnaval, meu irmão! Vou fazer chover em cima deles! Vou dar limicada nelas! Esse é a renda, né, mano? Professor Henrique! Obrigado, professor! Alô, fotógrafo Lourinho! Registrando tudo! A galera bonita do Pimenta! O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. circuito. Primo Eric. Vai, primo. Vem curtir com DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Minha amiga Andressa, a mamãe do ano, olha o buchão dela aí, que alegria! Tamo junto, tamo junto, tamo junto! Foi só um dia, quando a chuva passar, matou na minha camisa, você deixou na despedida. Agora vem. Cadê o Gil da Furacão? Alô, Gil! Alô, Carioca Tormento! Bora, Carioca! Aqui não saio, olha pra mim. Ele do Mambia! E também, junto com ele, o Caju! Pouco travoso essa fruta! Bota aqui na área também! Italo Podoski! Que mais tá contigo aí, Italo? Chuva forte! Henrique! Cardoso! Cadê o preto? Para, DMG! Também tá aí comigo, obrigado, gente! Super Pop! Super Pop! Nosso maninho Sidney Martins também! Alô, Sidney! Filho de um dos maiores merengueiros da história do Pará! Sivalzinho! Olha o bigode! Esse bigode que o meio-dia dá valor! Puta de picada nesse bigode! Isto é uma ferramenta de esfolamento. Todo mundo, bota o bracinho pra cima e faz o S aí. Eu vou curtir esse som, larga de fogo, arrasa fogo. Joga a mãozinha pra cima e faz o S. Faz, faz, joga pra cima e faz o S aí, galera. Joga, faz o S, joga e faz o S. Joga e faz o S, joga e faz o S. Explicar porque eu voltei. Até quem não tem coração chora. Fiquei sozinho. chorar. Percebi que jamais vou te esquecer. E tu, Lucinho, fala! Preciso te encontrar. Vem na Carol, bora, Carolzinha! Importa o tempo. Valor, Dedê da Deju! Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu que errei. Mas voltei pra te amar. Toma. E um colei te deixar. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir pra alô, mim. Alô? Alô? Voz, dizendo que se arrependeu. Posso até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás. Foi demais, não mereci. Bora, Batata, bora, Blaster! Mas onde foi que eu errei? Vou fazer chover. Essa noite eu sonhei. Eita. Com teus olhos. Vai começar, hein? Nos meus olhos. Tua voz dizendo que se arrependeu. Tô morrendo de saudades. Me diz que a dor chegou ao fim. Tom Mix. Toca marcante valendo. Ellison, Juninho e Nandinho. Que eu te dei, tu tava tremendo. Alô, mano, rei do peixe. Olha, mano, peixe Iritu e na região é com o Bono, viu? Tá na área, papai. A Zeni também tá aí. Meu filho Riquelme. É sim. Sim. Olha quem chegou com a gente aí, meu amigo Choke! Alô, primo Choke! É Choke que tá contigo aí, Choke! Manda um homem e todo mundo que tá contigo aí! Professor Henrique, providencia um copo pra gente aí, um copo! Vai começar o show de marcantes pra galera hoje aqui em São Miguel! DJ Tom Mix, mandando as marcantes da sua vida! DJ Tom Mix! Mandando as marcantes da sua vida. Segura no loop, segura no loop, segura no loop. Quem tá com o preto, quem tá com o Chucky? É o aniversariante preto. O preto do sul. Super Pop. Super Pop. Parabéns, preto. Bora curtir! Vamos curtir marcante! Vamos dançar! Vamos dançar marcante! Demais! Meu amigo Thiago Garcia também! Alô, Thiago! Nosso representante da região! Ele gosta desse som! Super Pop! Águia! Começar com que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Pega, sabia que ele tava aí? Empresário gordo do Lava Jato Pressão. Capa Silvano, Dedé Show. Obrigado, empresário Abrão Mix e Anderson GDM. Eduardo GDM, alô Netinho Show. Falou, minha amiga Preta Produções. Falou, minha amiga Kátia. E dá de cachaça, meu irmão. Falou, minha amiga Keila. As meninas que estão à frente aí. Nesse bloco. Pimenta Doce. E o Pop chega pra botar fogo em tudo, hein? O Pimenta Doce. Com você, melhor da noite, mais bom. Ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Eu vou Guto Show, Pedro Santos. Vai o Sumar pra Janilson Lima. Valor Netinho Show. É só amor. Quem gosta de dinheiro no meu bloco, levanta a mão aí. Quem gosta de dinheiro, joga a mão pra cima, todo mundo aí, galera. Joga a mão pra cima, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Pode vir, Juninho. Brasil. Te ver passar assim por mim, tu não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão lindo. Fala o Chiquinho Show, Bruninho Show, Matson das Fronteiras, Danilson Pop, Anderson do Paysandu, Emerson Show de São Miguel. A certeza de um amor. Eu quero baixar o som pro meu bloco cantar. Pra cantar, pra cantar, vai, vai, vai. Sem carinho. Quero ouvir vocês. Todo mundo pulando, todo mundo pulando. Eu me afago em solidão. Olha a luz, olha a luz. Já tá valendo, filho! Já tá ativado! Eu vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. O Águia vai sobrevoar tudo hoje aqui em São Miguel! Eu vou pedir pra você gostar. Eu mesmo. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Quem tá solteiro? Quem tiver solteiro? Quem gosta de putaria, joga a mão pra cima aí, vai, vai, vai! Fiquei esperando pra te ver sorrindo. Gente, amor, meu amor. Só se quer, ama, se quer, ama, se quer, ama, se quer. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, ou vetó. Cabelo embaraçado, encaracolado. Rastafari, rock and roll. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Lá lá, Super Angola, Elias de Marituba. Primeira do Márcia Guerreiro, comemorando seu aniversário hoje. Rastafari, rock and roll. Parabéns, preto! Bota pra cima do meu bloco. Quem é da paz tem sangue bom. É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz. Fazer a paz, fazer amor, fazer um som. É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz. Fazer a paz, fazer amor, fazer um som. Tranquilidade. Qual é a sua, meu rei? Meu amigo João Lemo. Alô, João. E a galera que acompanha o Pop no estado do Pará no carnaval. Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar. É o Pimenta Doce que vai arrasar. Já já traz o trio, hein? Tá passando, já passou. Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor. Vai passar, tá passando, já passou. No corredor, beija, beijou, no calor, sorria que é de graça. Meu amigo Júnior Alves, ele é a primeira dama. E o Ayrton Silva, Silva, o Júnior. Já já atrás do trio. Atenção, todo mundo virado pra lá. Atenção, preparar, apontar, produção DJ. mensagem dos fanáticos. Olha o Thiago, nutricionista quer. Fala o Gil Furacão, cadê o Gil? Cadê o Gil? Estou sabendo que cachaça não é água. Não tem nada, não tem nada não. O dia fecha a cachaça pra tá moçada. Pra rapaziada brinca com a animação. Rodrigo Marina! Casal Live de Marituba. Os caminhão, com minha lata na mão. Vou na gelada, eu tô para, vamos ver. Cozinha, meu patrão, meu irmão! Eu quero uma latinha transportando você. Eu quero uma latinha pra botar o que beber. Nego Bala! Alô, Nego Bala no Mini Shopping! Patrocinador oficial desse bloco! Alô, Nego Bala! Amigo oficial do DJ Juninho! O que é pra fazer? O que é pra fazer, Nego Bala? Arrebenta, Juninho! Mete som, dá som, deixa o som rolar! Deixa arrebenta, garotinho! E agora? Mais pólvora. Joga as suas! Que ama essa cidade de paixão de coração! Joga pro lado e pro outro todo mundo! Bota pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Tá! Tá! Tá! Tá! Tá! Tá! Tá! Você tudo! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Hoje tem pop caneta! Bora, São Miguel! Joga tudo pra cima aí! Agora todo mundo com... O show vai começar, maninho! Prepara! Aponta! Prepara! Aponta! Prepara! Aponta! Prepara! Aponta! Um, dois, três! Já! Já! O coração! O coração. O show vai começar. Se apaixonante, vai. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Meu parceiro Chico Bala. Curte por mim. Alô, Chico. Alô, Chico. Se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo sem você. Pra minha amiga Sibeli. Não consigo mais dormir. Vamos pra ti, amiga. Assim, melhor não me. Balonil, salve meu patrão. Diga essa. Te perdoar. Fala do teu coração aí, vai, vai. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando do rei do peixe, Girituia, que você Sérgio Paulo, equipe 100 mil pirateira. Sou Miguel, tamo junto. Ter o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Acho que tem uma amiga ciumenta aí. Ai, bebê. Ela é solteira. O embaixador falando. Fica uma vez com o cara e sente ciúme dele. É. É, e aí, Nilson Bala? Que sempre me dá presente. Eu entendia, mas é patrocinador oficial Mini Shopping. Lembro quando você dizia: vou desligar, o pop invadiu. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Bora cantar pra ficar bonito aí, vamos! Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. Chora não, paixão! Tem algumas mentiras, beijaram. Ô Nilson, o Chico hoje vai sair carregado daqui, mano. Outra, eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. E o sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. Junipinho pra Jéssica Brito, vai. O teu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou. Foi. Perdeu o chão. Obrigado, Scooby Folha, Cássio Dênio, Kaique, André, Paulinho. Um novo amor em construção. O amigo Anderson, GDM, DJ Fabrício, Paulinho Pirateiro, empresário Léo Bala, Léo Pirateiro, Netinho Pop, empresário Abraão Mix, toda a galera da moto. Seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O empresário Bandite tá aí? Já, meu patrão! Continência, continência, continência. A lenda! Verdade. Alô, Dedê. Alô, Lucinho. Um novo amor em construção. De tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Aí, batidão! As paredes, teto e chão. Olha, galera, tem muita gente que gosta de putaria, mas tem muita gente que gosta de amor. Tem muita gente que gosta de paixão, de fazer aquele amor gostoso. Quem é que vai sair daqui e vai pra piscina e dá um grito? Ó, isso aqui. Chega aí, Xande. Piscina e amor. Ai, ai, ai, ai. Tem um rock de equipe aí. Chega. Fagner. Tava de boa. A piscina do Martins, o Mandinho. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar. E aí, bebê? Aí, batidão! Tá bom demais. E aí, levei. Que delícia demais. É preto, o que, que tem depois, hein? Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ai! Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor. Piscininha, amor. Bom pra gente se beijar. Bezerra Pop Uber. Tá na área, e o Ciro, rock de bicheiro. É, mano. Muito rock na cabeça dele. E aí, levei. Nossos convidados aí, né? Vamos, bebê! Ele juntamente com o Ciro aqui do Pop. Família TJ no pedaço, meu irmão. Fotógrafo LG também pra registrar tudo. No bloco Pimenta. A pimenta mais gostosa do mundo. Respeita o pai! Pai! Meu maninho Anderson! Tá aqui com a gente, Anderson! Chegando pra curtir o domingo de carnaval em São Miguel, no Bloco Pimenta Doce! Ele também, o Calango, tá aqui, o Calanguinho! É, Calango! Um abraço do Juninho pra você também! Quem tem história, Anderson, jamais é apagado da memória do pop. É nome de massa, Flodinhos. Tamo voltando lá em Paragominas, hein? Carreta, massa, Flodinhos. Vai! Alô, Joab! Ai! Ai! Quem é do Pimenta Doce? Vem! Vem com o Padre Jorginho! Vem com o Padre Kelly! A nossa nutricionista! Antes do carnaval, ela preparou a gente pra curtir o carnaval, pra não passar mal! Tiaguinho também! É fanático, não tem jeito. E os VIPs? E o Amanda? Ai, não mora não. Desde sexta com a gente, Capanema. Sábado no Alho. Domingo, São Miguel do Romar. Segunda, Cametá. Terça-feira, Baitetuba e Mocajuba. E quarta-feira, Sorriso Pop. Ai, garoto! Gino, o Danilo Etanol, Vitoca, do Poço Paulo Doido, o Edinho de... Ai, meu irmão! Toda a galera da conveniência, bom Jesus! Fala o Henrique do Poço, saindo daqui eu vou lá tomar uma contigo, todo mundo vai! Tu vai ficar rico hoje, maninho! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa, mas já tá beleza. Meu amigo Juninho, Império Multimarcas. Alô Juninho, abraço pra você. A loja que veste a família pop também. Império Multimarcas. Mostra no telão, mostra no telão, mostra no telão, mostra no telão. Joab e o Caranguinho, lá de Paragominas, empresário Globo do Lava Jato, o Lazarino Maia, Luquinha PDJ, toda a galera de Paragominas. Eu não quero dinheiro, só quero é você, só quero é você, eu só quero.